O tema a ser colocado aqui hoje é dignidade humana. O que é dignidade humana? É o valor em si, é o valor intrínseco, benéfico, que existe dentro de nós. Isso é dignidade humana. É a dignidade animal também existe, porque os animais também têm certa dignidade. Mas aqui nós estamos falando hoje de dignidade humana. É o valor intrínseco. São as coisas boas que nós viemos de um passado remoto, presenteados por Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai Maior, por essa dignidade humana. Então, essa dignidade humana, ela foi discutida, ela foi questionada no Congresso Jurídico Espírita lá em Goiânia, lá em 7 a 9 de setembro, promovido pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, para vocês terem uma ideia da importância do assunto da dignidade humana, por mais que façam contra nós, por mais que falem mal de nós ou qualquer um, de qualquer ser humano, ele nunca vai perder sua dignidade, sua hombridade, sua serenidade, se ele for forte o suficiente para crer nas palavras do Evangelho. Então aqui eu vou ler, eu sou obrigado a ler porque decorar tudo isso aqui é impossível. Então aqui eles largaram tipo uma carta de declaração sobre a questão da dignidade humana. Dois pontos. Valor universal. É um valor universal. É um desafio para o século XXI. Vejam bem, é um desafio para o século XXI. E foi o tema central do Congresso. Quer dizer que no século XXI existe um grande desafio, que é fazer com que os seres humanos tenham a sua própria dignidade. Refletir sobre o assunto se faz necessário. É extremamente necessário refletir sobre esse assunto. Em primeiro lugar, sempre é importante resgatar, vejam bem, sempre é importante resgatar que a essência do Evangelho, o Evangelho de Jesus, e das leis morais, éticas, morais, reside na natureza. Olha só que coisa filosófica isso aqui. Reside na natureza de vida e divina de cada espírito imortal que nós somos. Isso existe em cada um de nós. Fadado. Fadado quer dizer destinado, obrigado ao progresso ético e moral. Nós viemos nessa existência aqui e nas outras que nós vamos vir, e nas outras que nós viemos, sendo que essa é a melhor de todas, nós viemos fadados, gente, fadados, isto é, destinados, obrigados ao progresso ético-moral. Não importa o que aconteça. É claro, cada um conforme as suas necessidades e conforme os seus merecimentos. O nosso progresso moral, que frequenta uma casa espírita, que vai à Igreja Universal, que vai na Igreja Católica Apostólica Romana, que vai em outras igrejas, em outras seitas, é claro que vão ter um progresso ético-moral muito mais acentuado. É claro que aqueles que persistem no vício, no erro, no tráfico de drogas, na chefia do comando das grandes quadrilhas, que comandam os tráficos de drogas, é claro que eles também vão ter o seu progresso ético e moral dentro de sua própria comunidade. Eles têm, sim, um senso de ética e de moral, conforme a sua natureza dentro do atual momento de sua reencarnação. Nós temos que entender isso aí, que cada um está conforme Jesus, digamos assim, permitiu que nós nascêssemos, fôssemos concebidos nesse planeta e que tivéssemos o nosso caminho pré-determinado. Olha, vejam bem, os fortes têm o dever de proteger os fracos. Quando que acontece isso? Os fortes têm que proteger os fracos. É preciso compreender que isso tem um valor universal e não é particularidade desta ou daquela religião. Não importa a religião, não importa se é do espiritismo, se é do catolicismo, se é do islamismo, se é do judaísmo ou outra qualquer filosofia religiosa. Conforme está bem exposto na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está que não é particularidade de uma ou de outra seita religiosa o progresso ético e moral. Isso vem de cada um de nós e daquilo que nós pensamos de bom para nós próprios. A exposição de abertura, então aqui fala do Congresso, a exposição de abertura com Pedro Camilo, que ele é advogado, professor e expositor espírita, indicou os quatro fundamentos, vejam bem, os quatro fundamentos da dignidade humana à luz da doutrina espírita. À luz da doutrina espírita, a ideia da doutrina espírita, ela tem quatro fatores primordiais sobre a questão da dignidade humana, que é a igualdade. Ninguém precisa ser explicitado sobre o que é igualdade. Todos somos iguais perante Deus. A diversidade, que agora é um tema novo, né? A diversidade ideológica, a diversidade racial, a diversidade sexual, a diversidade ambiental. Existem vários tipos de diversidade. A espiritualidade, pensando bem aqui, que nem todos que são espiritualistas são espíritas. Nem todos que são espiritualistas são espíritas. Mas nós espíritas temos uma obrigação maior de compreender cada vez mais a questão da igualdade, da adversidade, da espiritualidade e a relação de meios e fins. Vejam bem, o que são relação de meios e fins? Qual é que é o meio que tu conduz, qual é que é o meio, como é que eu vou fazer vocês entenderem, qual é que é a maneira que nós conduzimos as coisas para chegar a uma finalidade? Será que nossos meios, eles são dignos de nós humanos para se chegar a tal finalidade? É isso que eu quero que vocês entendam. Os nossos meios, os meios de ganhar dinheiro, são lícitos, são ilícitos, para se chegar a uma finalidade de ganhar dinheiro, ficar rico? Vejam bem, aqui então ele coloca a relação de meios e fins. Tudo com o fim, tudo com a certa finalidade, de viabilizar a solidariedade. Solidariedade é a preocupação que nós temos com o outro. É aquilo que a gente pensa assim, a alteridade. Aquilo que a gente se preocupa com os outros. Somos iguais na origem, diferenciamos-nos a partir dos esforços individuais. A natureza do ser humano é espiritual e nas relações humanas os meios devem ser conformes seus respectivos fins. Nas relações humanas, os meios eles têm que ser relacionados, têm que ser ajustados conforme o fim de que a gente necessita. E não passar por cima dos outros, galgar montanhas, pular por cima dos outros para chegar a certo fim. Estou passando da hora e vou terminar. Marcos Papa, vereador em Ribeirão Preto, que tratou também desse congresso, ele tratou da política, mas a política aquela projetada por Aristóteles, sem viés partidário, política de verdade. Destacou que ela está presente na vida de todo ser. Todos nós somos seres políticos, aristotélicos, não partidários. Humanos, para além do exercício do cargo político, a política deve estar comprometida com a promoção da dignidade humana. A política deve estar na produção daquilo que nós chamamos de dignidade humana, do amor próprio dentro de si, e que exerce e que deve ter consciência de tal responsabilidade. Vejam bem, é o texto Dignidade Humana do Congresso Jurídico Espírita de Goiânia. Procurem na Folha Espírita e vocês vão encontrar. Muito obrigado.